Ipotele, aya boka babae. Paulo Bequela Capocele, mas vai a boca da mãe. Só que o amor de você, ai a boca da mãe. Só que o amor de você, ai a boca da mãe. Pena ela, o apie, pena bota mamãe.